Todos os profetas enviados por Deus têm a mesma crença, a mesma religião. Se alguém te pergunta qual é a religião dos profetas, os profetas tiveram todos eles a mesma religião? Moisés, Jesus, Muhammad e todos os outros profetas tiveram uma só religião? A resposta, todos eles eram monoteístas. Todos eles eram submissos a Deus. Ser submisso a Deus significa seguir a orientação dele, se entregar àquilo que ele estabeleceu, crer naquilo que ele informou existir, crer que a orientação de Deus é a orientação exemplar. Sendo assim, todos os profetas eram submissos a Deus, e submisso a Deus significa muslim. Al-Islam significa a submissão voluntária à orientação de Deus. E a orientação de Deus foi apresentada pelos profetas, por isso a importância de nós sabermos sobre os profetas, sobre as histórias dos profetas, para sabermos o que eles pregaram, para sabermos como eles podem ser um exemplo para nós, para aprendermos sobre as experiências que eles tiveram. Rabbuna, Rabbul Qulubi, wa huwa allamul ghuyub, fi shuruqi wa fil ghurubi, nuruhu yahdi al-asa. Rabbuna, Rabbul Qulubi, wa huwa allamul ghuyub, fi shuruqi wa fil ghurubi, nuruhu yahdi al-asa. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا Deus no Alcorão Sagrado, quando cita sobre os profetas, sobre o diálogo dos profetas com os seus seguidores ou com os seus opositores, nos cita várias das pregações que eles faziam a eles. Eles ordenavam e aconselhavam os seus seguidores ou seus opositores a seguirem aquilo que é de Deus, aquilo que é a orientação de Deus. Quando Deus fala sobre Noé, Noé se dirige ao povo dele e aconselha eles. Ele diz a eles: se recusardes o meu apelo à crença, não vos pedirei nenhuma recompensa, porque a espero somente de Deus e fui ordenado a ser-lhe muçulmano. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Sobre Moisés, por exemplo, Deus o Altíssimo nos diz: Moisés disse-lhes: ó povo meu, se acreditastes realmente em Deus, coloque vossa confiança nele, se sois muçulmanos. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ. Ou seja, se sois submissos a ele e acreditam convictamente em Deus. Sobre Jesus e os seus discípulos, Deus Altíssimo nos diz: quando Jesus pressentiu a incredulidade dos filhos de Israel, indagou: quem me apoia em Deus? Os discípulos disseram: nós somos teus apoiadores em Deus, cremos em Deus, testemunhe tu que somos muçulmanos. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Último exemplo, profeta José, Deus cita a história dele numa surata que leva o nome dele, Surat Yusuf. E nos versículos finais dessa surata, Deus cita a prece de José a Deus, quando estava próximo à morte. Ele disse: ó Senhor meu, já me agraciaste com a soberania e me ensinaste a interpretação dos sonhos. Ó Criador dos céus e da terra, tu és meu protetor neste mundo e no outro. Faze com que eu morra muçulmano e junta-me aos virtuosos. Ou seja, me firme até a minha morte e me faça morrer muçulmano. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Assim eram os profetas, todos eles monoteístas, todos eles muçulmanos, todos eles submissos a Deus. Jamais enviamos mensageiro algum antes de ti, sem que lhe tivéssemos revelado que não há divindade além de mim, adorem-me. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Como misericórdia de Deus, as regras e leis mudavam, dependendo da época e do povo para o qual era enviado tal profeta. Porém, nunca a crença em Deus como única divindade e nunca a adoração a Ele único foi alterada. Isto era algo imutável e é algo imutável. O flexível são as regras, os detalhes, porque Deus, com a sua sapiência e com a sua sabedoria, conhece o que serve para tal época, o que serve para tal povo. Por isso, mudam as regras e os detalhes. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله